Não, não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não, não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou. Eu te chamei.